K-E-F-S-P-A-R-A-N-O. Papo firme, sem curva, sem corte. Papo de maloqueiro mesmo, só ideia forte. Nem pior que o Fred Krueger, nem precisa cochilar. É hora do pesadelo, você vai ter que me aturar. Quer mudar de som? Entende? Eu tô na porta da sua mente. Tipo vendedor insistente. Não vendo blá blá blá, só ideia consciente. Sou linha de frente, inteligentemente me defendo. Sobrevivo de olho vivo aqui. A ideia é quente como um vulcão ativo. Meu estilo é tipo um furacão. É difícil passar sem causar má impressão. Mal falado, mal olhado, estilo afro brasileiro. Tiro onda de cabelo trançado, ameaçado de ser enquadrado pelos fardados. Não é fácil dar um rolê sossegado. Olha lá aquele preto, todo de preto. Já é suspeito, esse é o conceito. Quer dizer, o preconceito na cara dura. Mão na cabeça, na viatura. Se julgam donos da rua, sai voado, fica na tua. Meu povo atura, mas deixa pra lá. Conheço as regras desse jogo que eles querem jogar. Querem ver a reação para ter a revanche, mas conosco não. Sem chance o resultado desse jogo, eu vou dizer. Não se fuder que eu não entro pra perder. Muita gente passa com o meu estilo. Deve ser ladrão, pergunto o que é aquilo. O que? Que há de errado, por que isso comigo? Já ouvi falar disso, concordo que eu sigo. Tem muito louro de olho azul, filha da puta, que virou bandido, eu não tô de enrola. É tudo coisa séria, falo do meu estilo. Dos pobres, na miséria de quem vive de guerra e acha que é malandro. E quem vende o próprio corpo e pouco tá ganhando. Os noia na madruga, que vive de varal. Pega pai de família, não dá mole, desce o pau. Você ouviu a ideia desde o início. Isso aqui é que é som, não é papo de Maurício. Que diz que tá amando, tá pouco se fudendo. Os pivetes da quebrada tão crescendo e aprendendo que pra sobreviver é matando. Tão morrendo, tô no crime se envolvendo. O mal tá acontecendo, a cadeia tá lotada. Meu povo tá sofrendo. Ei, ei, ei, se liga aí, vai vendo. Muita gente não olha isso, mas critica o meu estilo. Por isso que eu insisto e falo a real. Meu jeito é cabuloso, eu tô aqui de novo. Eu luto pro meu povo se manter longe do mal. Tem muito preto que tem. Não paga pau pra ninguém. Faz muito bosta pra lá. Estilo é bom de quem sabe agir, de quem sabe vestir, de quem sabe rimar. Ninguém pode tirar, esse é meu estilo no ar. Vindo na rima, fazendo o crime esquentar. Hey, hey, hey, já falaram muito e não falaram bem. Quem muda meu tipo, meu jeito de ser? Ninguém. Eu sei, cabeça no lugar, consciência pra encarar. Não ligo pra fato corriqueiro tentando me derrubar. Vai lá, vai sorrindo, comprar as roupas da moda. Um mês inteiro de salário, gastei uma hora. O herói da TV, isso não liga pra você. Tá seguindo o show do seu fã, não quer nem saber. Eu me ligo no cara que é muito competente. E uma ideia certa, papo firmeza e consciente. Esse sim, esse eu te aconselho. Esse é você que mais e merece respeito. Agora playboy comédia, não venha me tirar. Aproveitador, vai levar um contra-ataque fulminante. Rajada de palavra incessante, vou te botar no chão, te deixar pequeno. Agora sorria pra mim, tire onda da minha cara. Sentindo meu veneno, é meio difícil. Chegou ao ponto crítico. Você fala mal, mas se abala com meu estilo. Acho impressionante pelo alto nível de formação. Fica de cara com alto nível de conscientização. Tipo, é impossível pra ele eu saber tudo o que eu sei. Um preto de roupa lagarta que se expressa muito bem. Então paga um pau, playboy. Tô ligado que é de arrepiar. Seu sistema nervoso acaba de se abalar. Creme playboy. Tem muito preto que tem. Não paga pau pra ninguém. Faz muito bosta pra lá. Estilo de quem sabe agir, de quem sabe vestir, de quem sabe rimar. Ninguém pode tirar, esse é meu estilo no ar. Vindo na rima, fazendo crime esquentar. Estilo, tem muito preto que tem. Não paga pau pra ninguém. Faz muito bosta pra lá. Estilo de quem sabe agir, de quem sabe vestir, de quem sabe rimar. Ninguém pode tirar, esse é meu estilo no ar. Vindo na rima, fazendo o crime esquentar.